Infelizmente, em algumas casas existe. Existe, sim, tem aquela barreira, assim, às vezes a pessoa, pô, vai entrar na minha casa, tem uma ética profissional, os nossos agentes são treinados, tá? Às vezes você acha que na sua casa tá tudo certinho, mas um lugarzinho, por menor que seja, com água parada, ali vai ter o Aedes. E o que é o perigoso? Vamos supor, os ovos do pernilongo duram 360 dias sem água, os ovos, e são, não consegue ver a olho nu. É. Entendeu? Às vezes ele pode estar ali no recipiente, potinho de flor, por exemplo, com certeza. E a dona de casa tem um receio que a gente vai matar a plantinha dela, que é aquele, o larvicida que nós usamos, aquilo lá não mata as plantinhas, porque ele é elaborado até para jogar em caixa d'água. Infelizmente, Antônio Claudio, a gente olha hoje, tem Guaranés, ainda existe casas com estampada, caixa d'água, e pode ver, você toma daquela água, você toma um banho. Então a gente, além de procurar os focos, a gente orienta a população como se deve agir nesses momentos, tá? Então é muito importante a dona de casa, sim, perder 5 minutos da sua vida, do seu tempo, né? Abrir a porta para os agentes que são treinados, eles passam todos os meses, às vezes, ah, passou ontem, não é, ele tem um tempo certo para passar. As casas fechadas, resgatar, então isso é importante. E tem de 15 em 15 dias, visita os pontos estratégicos, são cemitérios, borracharias, reciclagens. Então esses locais, o pessoal, tem uma reciclagem perto da minha casa, eles não fazem nada. Não, de 15 em 15 dias vão lá, jogam o veneno, eles tentam, a parte deles estão fazendo. Como é que a gente sabe diferenciar o mosquito da dengue de um outro? Existe alguma? Existe, o pernilongo comum, ele é um cinza acinzentado, e o mosquitinho da dengue, ele é preto com umas rajadas brancas, com uma lira branca, entendeu? Certo. Então ele é nítido, se você pegar ele e vir a matar ele na sua casa, você vê as estrinhas. Então o pessoal às vezes confunde muito, ele é muito pequeno, ele é 1 milímetro, 1 centímetro. Então qualquer lugar que ele vai, uma tampinha de garrafa já é um reservatório, porque a fêmea necessita da água parada. Se não tiver água parada, ela não consegue desovar.